Aparelhagens. Parceiros da Marinho no Guamá, meu amor, eu vou encontrar. Te amo demais.

essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu coração. E aí, eu nunca quis te ver chorar. Não.